pelo vento, causando tempestade, arrastando os meus versos. Iluminada, perfumada, de pós aromáticos, com brilho encantador, talento elevado, quem me deras. Se pudesse ser minha, se eu pudesse conduzir em sua vida, quero sentir o toque macio de suas mãos. Quero poder sentir a batida do seu coração. No teu olhar me aprofundo e viajo. Calculo a distância dos meus passos pra beijar tua boca e abraçá-la, pra dizer meus versos e conquistá-la. Ei, teu sorriso me encanta. Ei, teu olhar eu me elevo. Viajo em outra dimensão para conquistá-la. Estrelas e o luar, é simples na maneira de me olhar, em teu sorriso sincero me vem a conquistar. Sonhar com você é como estar em outro mundo. Quero ficar contigo, me afogar em teus lábios. Procuro você em todos os lugares, com pirata, caça tesouro, enfrentando os mares com minhas mãos. Quero acariciar teu rosto, quero que o mundo veja que sou o teu escravo. Escravo do seu coração, sobre esse chão, cara que ninguém conhece, cheio de paixão. Ei, teu sorriso o que você, só posso explicar como vim me apaixonar. As estrelas que vejo no céu, as vejo em teu olhar, tua beleza, lembranças de um belo cristal. Amada pelos mares com sorriso astral, valiosa para os versos belos, atenciosa aos meus pensamentos concretos. Por tua pessoa, pelo teu transparecer, em sua atitude por me deixar te conhecer. És maravilhosa, tem um grande estilo, meu coração a te pertence, quero estar contigo. Ei, teu sorriso